Vamos com quanto dinheiro o Pedro tem? De autoria de Podemico. Como sempre. Pedro é pedreiro e tem muito dinheiro. A grana dele compraria um bairro inteiro. Pedro é rico, mas é discreto. Ninguém sabe quanto ele tem ao certo. Dois e dois são quatro. Desses quatro, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. 2 e 2 são 4. 4 e 4, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. Quanto dinheiro o Pedro tem? Faça a conta e você vai saber. 2 e 2 são 4. Vezes 4, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. Vamos lá, galera. 2 e 2 são 4. Vezes 4, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. Vezes 4, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. 2 e 2 são 4. Vezes 4, 16. 16 milhões de dólares é o dinheiro que o Pedro tem. É o quê? É o dinheiro que o Pedro tem. Mais uma vez! É o dinheiro que o Pedro tem. É o dinheiro que o Pedro tem. É o dinheiro que o Pedro tem. Príncipe do Camarote.